Pergunta. Que coisa tu acha que tu nunca vai comer na tua vida? Tem muita coisa, cara. Tipo... Não, uma coisa que tu tá de... Nem morto. Não, morto ninguém come nada. Nossa, os vermes que comem a gente. É, essa foi boa. Ah, mas uma coisa que eu nunca comeria, por exemplo, é baiacu. Ah, pô, nossa, eu sou tão legalzão, vou comer uma comida que pode me matar. Não! Eu quero comer e continuar vivendo pra comer mais. Cara, isso é muito covarde da sua parte. E o espírito de aventura? Sabe uma parada não, que... A aventura é eu pular uma rampinha de bicicleta onde eu posso, sei lá, no máximo machucar o braço. Isso aí é burrice. Aí eu vou comer, eu vou pedir, eu vou... Quase morreu, então eu vou correr muito risco de morrer. Isso é tão legal. É, ok. Bem, sabe uma parada que eu acho que eu nunca vou comer? Gafanhoto. Por quê? Eu gosto do Kamen Rider. Ah, do Black. Só fez imito Power Rangers. Eu esqueci. Não, não, não, não, não, não. Para com isso. É sim, os Power Rangers também tem motos. Não. Tokusatsu são diferentes de Power Rangers. Power Rangers é uma categoria fora pá. E não, Power Rangers também são Tokusatsu. Não são. São sim, cara. Não são. São sim. Tokusatsu tem história boa. Power Rangers. Sim, cara. Não são. Vamos logo começar o programa. São sim. Vamos logo. Mas eles são. Está começando mais um regional. Ah, mais uma edição. Yes. Super zoado. Sobre o que é o programa hoje? Sobre narizes. É isso aí, gente. Por isso que a gente... Não. Estamos aqui, eu e Edgar. O quê? Deitados na cama. Ai! Separados, é claro, em leitos diferentes. Eu, obviamente, na ala masculina. E aqui do lado, na intermediária, que fica bem no meio da... Entre a masculina e a feminina. O quê? Você quer postar matéria de AOL no blog, mas eu não sou desse tipo. Enfim, o programa... Isso vai pra onde? Se você ouviu isso, você está assistindo lá, viu? Assistindo não, ouvindo, que é pior ainda. Que ele está assistindo a barrinha do... A não ser que ele seja um morcego, ele não vai ver som. Ele não importa como ele veja. Assistindo a barrinha andando pro lado enquanto você ouve o som da gente. Enfim, é isso aí, gente. O programa de hoje é sobre doenças. É, aquelas coisinhas que tornam a nossa vida maravilhosamente difícil. Difícil pra dedéu. Caramba, isso foi supimpa da sua parte. Isso foi tão sessão da tarde. É, tipo filme dublado. Essa galerinha não pesada vai enfrentar um vilão que é mal pra dedéu. Mal. Pra cachorro. Ai, caramba. Quem usa a expressão, eu vou fazer isso pra cachorro? Não! Ninguém fala assim. Enfim, doenças. Ah, doença é uma coisa muito chata. É, acho, cara, que uma das poucas pessoas que gostam de doença é o Chaves. No dia que ele ficou doente, deram de comer pra ele 3 vezes no mesmo dia. Ninguém tem paciência comigo. Acho justo o nosso sistema único de saúde aqui. Mas, cara, doença é uma chatice. É, ficar doente, tu tá lá e tal, na vida boa, e de repente, pum! Deus aponta pra ti e diz, é você o cara que vai pegar tal coisa. Não? Não é assim. Não? Não. Então me diga, o cara que pega a úlcera, como é que ele pega a úlcera? Cuidando do estômago. Ou pior, apendicite, que apendicite é uma doença que se manifesta no... Quando a pessoa... Não, deixa eu terminar. A apendicite é causada. Causada. Quando o apêndice inflama e tudo mais. Que devido a pessoa ter comido coisas que não deveria. Não, mas é totalmente aleatório. Não, são coisas que não são comestíveis. Não, mas é totalmente... Se você come sementes, se você come certas coisinhas que não são digeríveis, Isso vai pro seu apêndice. É, mas eu tenho o seguinte, o apêndice, ele não é tipo o default do ser humano, por padrão. Ele é uma parada que é totalmente aleatória. Alguns assim, desenvolvem isso, outros não. Tipo, olha, você... É, você... mas se você se cuidar, você não vai se desenvolver. É não, assim. Cara, mas, tipo, já fizeram estudos que constataram que o apêndice é um possível órgão que ou existiu ou que vai existir na gente. Ele não tem... É um meio termo de evolucionário. A gente simplesmente sabe que aquela coisa inflama. Então você acredita na evolução? Não, eu estou dizendo que Deus estava deixando um slot a mais, caso ele quisesse colocar alguma coisa. Por quê? Vai dizer quanto compra o teu celular, um slot. Uma entrada a mais. No ser humano, caso ele precise dar um upgrade. Enfim, doenças. Vamos esquecer o apêndice, que o meu tá aqui guardadinho, dá de vez em quando. Vamos esquecer a família do Blastoise, enfim. É. A família do Blastoise é. A blasfêmia. Meu Deus, piada de internet. Tá. Enfim, piada de Pokémon, pior ainda. Enfim, dessa... doenças, você muitas vezes não se cuida o suficiente. É, porque o mundo, ele é um lugar difícil de se viver. É, ainda mais agora que a correria traz novas doenças. Doenças inéditas, tipo 2.0 algumas, outras a mesma coisa, só que combinada com outras. Você pega dengue, eu sabia que se você pegar dengue, você nunca mais pega dengue? Sério? É. Eu já peguei duas vezes. É, mas deixa eu te falar uma coisa. Eles têm pelo menos 4 tipos de dengue. É tipo... Ou seja, se você pega um, você pode pegar os outros, mas não vai pegar aquele mesmo. É tipo sarampo, é isso, basicamente? Não sei, cara. Na verdade, eu não sei nem muito bem o que é sarampo. É, eu sabia que o sarampo é uma variante da... E a sífilis são quase a mesma coisa. Só muda poucas coisas. É. Tipo, o sarampo é mais fraquinho? É, muito mais fraquinho. E ele é temporário, a sífilis é permanente. Ah. O resto da vida. Pegou já é. Então, doença é difícil de se lidar, porque você geralmente só começa a se cuidar depois que você tá com ela. É. Ser humano é assim. Brasileiro é assim. Brasileiro não. Deixa pra pagar o imposto na última hora do último dia. No dia que quando tá fechando. No dia que tá chovendo e todo mundo tá pagando e o sistema cai. É, e ele só sabe. Daí tem uma fila de. E ele só sabe porque tem uma fila daquilo. Tipo, essa fila vai levar aonde? Uma fila de pagamento de imposto. Ah, tem que pagar o imposto, peraí, vou pagar. É. Então. Das doenças, o incrível é que tem doenças que a gente mesmo provoca. Por exemplo, estresse, dia a dia, alimentação ruim, falta de dor, de dormir direito, falta de comer direito. Costumes também. Por exemplo, tem uma doença que é exclusiva de uma tribo africana, sabia? Nossa! Porque ela é a tribo comedora de cabeças, que só dá nela porque ela come o cérebro da pessoa. É? Eu nunca deduziria isso. É, tipo, só existe lá. Uau. Tá aí uma parada que eu não comeria. Não, porque comer carne humana nunca é legal. Não, tipo, só come carne humana quando tu cai de um... Tu tá muito desesperado, com muita fome, isolado, ou o quê? Qual é a outra opção? Ou tu mora nessa tribo. Só existe essa chance. Acho que o único jeito de eu comer carne humana é se eu morder a língua. Eu confesso que eu já comi... Cantinho de unha assim. Isso aí não é considerado carne. Ah, isso aí é pele, mas é humano. E é isso aí, doença. Doença é uma doença. Preguiça devia ser considerada uma doença. Não, preguiça é um fato da vida. Tá aí. É a minha realidade, na verdade. É um fato que todos estamos sujeitos, mas alguns lutam e outros não. Mas quem não luta contra a preguiça é meio porque tem preguiça. Eu aceitei ela assim como a morte. Ela vai acontecer e eu não tenho que lutar contra ela. Ela não vai acontecer adio, e pronto. Não adio, inevitável. É, faça... Frase do Brainy. É isso aí. Cara, é doença, assim, tipo... Uma doença que... raiva da minha vida. Ah. Anemia. Como assim? Eu tenho anemia. Você já tem, sei lá, esse negócio como é que é... Sei que quando eu era pequeno era meio tenso. Aí eu tinha que tomar sulfato ferroso. Ah, beleza, tomar uma água com gosto de ferrugem. Mas aí eu tinha que comer fígado, que eu não gostava. Eu adoro fígado. Não, eu gosto hoje, mas naquele tempo eu era uma criança. Criança não gosta de fígado. Tu e o Doug, que o Doug não gostava de fígado. Que Doug? Doug Fanny. Doug? O Doug. Nossa, cara, se ele desenterrou esse cara lá, deixa ele dormir. Ele tá na TV Cultura agora, então tá? não venha dizer que ele é velho. Interessante. Não, ele é velho, só não tá morto. É. Hein? E tipo, eu tinha que comer couve, que eu não gostava. Feliz. Beterraba, eu odiava beterraba, cara. Hoje em dia eu gosto de tudo isso, mas naquele tempo, cara, era a treva. Sabe o que é? Não, que... aí beleza. Não quer comer? Vou fazer uma alternativa pra criança se interessar. Suco de beterraba com laranja. É isso que eu ia falar. A galera do Doug, come muito beterraba. Tem, tipo, tanto é que a cidade deles, é, o símbolo é beterraba. O símbolo tem sorvete de beterraba, tem suco de beterraba. É tipo a fruta que todo mundo come lá. Interessante. É, muito interessante. Eu nunca tinha notado isso, sabia? É. Quando tu é nerd, tu nota algumas pequenas coisinhas. É, e quando você é nerd, você também não nota algumas pequenas coisinhas. É. Dá pra notar tudo. É. Cara, e o pior é que quando você é criança, aí você não gosta de uma coisa e tenta te empurrar, aquele negócio fica... Fica pior, você fica com mais raiva ainda e não quer comer. Eu não gostava de feijão, cara. Sim, é uma heresia. Uau! Essa é uma heresia. Nossa, cara! Eu não gostava de feijão, eu não gosto até hoje de sarapatel e também não gostava de... O que é sarapatel? Açaí, sangue de tartaruga cozido com legumes. Tá, eu não gosto disso também. Cara, sangue. Mas é gostoso, e é muito gostoso, muito cheio de ferro, obviamente. Ah, vá! Obviamente, porque é sangue. Mas, sabe, e tem doenças assim, quando até criança também, que tu gera em você mesmo. Como assim? Criança é o demônio! Criança é o... Criança... Criança é difícil. É difícil. Criança é uma criatura de Deus que... Não. Feita pra ser difícil. Sabe como é que... Pra botar a vida no modo hard. Sabe como é chamado o demônio no sul e do sudeste? Mochila de criança. Ok, tá sempre lá junto com o Curumim, pronto pra dar ideias. Nossa. É, pra tu ter uma ideia, quando eu era criança, eu gerei em mim duas. Tenho duas histórias com médicos que são incríveis. A primeira é olho virado. Sabe como assim? Sabe quando tu. Eu, foi quando eu aprendi a virar o olho. Ah, virar o olho não, você tipo, pega aquela pelezinha do olho e vira e deixa preso. É, deixa preso, aí fica parado. O Bart Simpson já fez muito isso. E aí, o que que acontece? Aí cheguei lá, o médico olhou pra minha mãe e riu, deu um tapa no meu olho e voltou ao normal. Ela voltou muito envergonhada. Aí a segunda vez... Ela não fez nada contigo, não? Ah, eu só aquela surra padrão que mãe sempre dá. Surra padrão. Um pedaço de galho, um cinturão, uma gente de batata. Delícia! Aquela coisa meio... Novela de escravocata, sabe? Tipo, xixi. Não vem fazer drama também, não. Tá. Aí a segunda vez, que essa daí eu apanhei também. Esparma ali no moto ali. Essa daí não apanhei cedo, eu apanhei depois. Ah, isso que é legal. É. Não, cara, dando um parênteses aí, a minha mãe, ela tinha uma estratégia que ela forçava o nosso psicológico. Tipo assim, eu fiz uma coisa errada, beleza, eu não vou apanhar agora. Ela fala assim. Mas tipo assim, de noite você vai apanhar. Cara, você passa o dia. Você perdeu o dia. Acabou teu dia ali. Você vai passar o dia todinho pensando na sua que você vai levar depois de noite. Aí você não brinca mais, você não come mais. Cara, tá, você come, eu era gordo. Aí. Aí chega a hora. Acabou o dia. Aí depois ela ainda vai e bate, cara. Era físico, psicológico. Mas por isso que eu sou tão comportado hoje em dia. Não, esse aí tem outro motivo. Que? Avô. Ah, não. Isso daí é algo... Eu fui disciplinado. Não, isso daí tem outro motivo, frouxo. Mas enfim. Não. Quando eu era criança, eu vou dizer em uma palavra, eu era o capeta. O capeta, nada mais. Tá, ainda sou. Você só fez evoluir. Só consegui uma carteira de habilitação, digamos assim. É. Aí, e de identidade. Aí o que aconteceu? Tava lá eu trepando no armário de remédios. Porque é o armário mais legal que tem pra trepar. Exatamente, na verdade eu tinha. Porque criança pobre cria jogos do nada. E meu jogo era matar carapanã. Eu pegava um pano, legal. Saía caçando elas. Aí uma chegou uma gordinha, bem ali, lá em cima do armário de remédios. Eu que fui lá, não consegui alcançar ela. Aí subi. Aí o armário virou. Só que caí. Você é gordo. É, não era uma criança gorda, a maioria. Só que quando ele virou, caiu amônia na minha boca. Uau! Amônia. Você é uma criança demoníaca com uma boa mira. É, aí meu beiço ficou inchado. Muito inchado. Tipo, muito inchado, tipo gigante. Porque quebrou o vidro na minha boca. Nossa, velho. E aí eu fiquei com aquela, sabe aquela boca de índio? Que usa alongador? Alongador? Alongador. É, aquele. Que alargador? Alargador, tu faz, alargador, o importante é que ele deixa grande. Aí ficou naquele nível, só que gorda, gigante. Resultado, fomos no médico. Tipo aquele filme Kung Fu Hustle. É, por aí. Por aí mesmo. Ele pega as picadas de cobra no peixe. Naquele nível lá. Nossa. Aí, cara, 3 semanas tomando sopa, mingau. Tudo encaradinho. E antibiótico pra reduzir a bull base. Foi demais. Devia ser. Então devia ter tomado um antibiótico. Nossa, cara, eu sou de máscara. Não, você não é de máscara, você não é de máscara. Isso foi horrível. Sou muito bom com trocadilhos. Vamos logo tocar. Antibiótico. A gente tá sofrendo uma doença. Fala aí. Pandoran. Pandoran? Como é que é isso? É, Pandoran, só que eu acho que ele fala aranha, porque ela tem inglês. Tem filme onde as pessoas acordam numa nave depois de muito tempo e eles ficam meio doidos? Cara, isso tu tá descrevendo pra mim cubo. Cubo e predadores. Cubo? É, os caras acordam e começam a participar de jogos e ficam meio doidos. Não. Mas assim, tipo, eles acordam. Ah. Depois de muito tempo, eles estavam numa nave. Aham. Uhum. Aí, tipo, depois de muito, muito tempo, eles acordam e estão tudo doido. E vendo coisas. Cara, é muito estranho o filme. Pandoran. É. O que eu vi foi Enigma do Horizonte. Um filme que os caras entram numa nave e parece que lá tem ou uma entidade ou uma doença. Que no final do filme, os caras chegam lá tudo com roupa, os caras estão tudo maluco. Todo mundo morreu, sobrou uma menina. Nossa. E o resto, todo mundo se matou. É. Muito loucura, assim. Existem doenças assim, que... Onde a pessoa assim, exposta a um tipo de situação... É. Causa umas reações muito loucas, porque o nosso psicológico, ele apesar de ser muito complexo, ele é frágil. É, aham. Por exemplo, uma doença que todo mundo fala que pode acontecer... E que, aliás, tem muito mais chances, é o surto da raiva, é o apocalipse zumbi, por assim dizer. É. Que, por exemplo, se não me engano, na Polinésia, já teve surto de raiva. Por quê? Porque inseriram um cachorro que tinha raiva, que lá era um dos locais do mundo que não existia doença antes. Então, colocaram a doença, ela infectou até porco. Nossa, velho. Então, tu imagina... Quem não sabe... Ah. Porco, ele come gente. É, por javalis também. Não só javali, porco mesmo. Esse porco que é criado em fazendal, ele come gente. É, sim. Ele come lavagem, porque o cara coloca lavagem pra ele. Mas se tiver um pedacinho de um ser humano assim delicioso, um cadáver fumegando na frente dele, ele vai comer. É, outra coisa. Esse é um documentário na TV a cabo, esqueci qual é o canal. Que é Mil Formas de Morrer, onde mostra um cara que morreu comido por um porco. Nossa, cara, sabe o que isso me... Ele ainda tava vivo. Sabe o que isso me... Isso eu lembrei de senhores, que não tenham pena. Esse negócio de vegetariano, acredite, uma vaca te partiria seu crânio se ela pudesse. Se ela estivesse no seu lugar. Se interesse. É. Então... Se o seu crânio tivesse vegetais dentro. É. Aí, continuando. O porco... O vírus, vamos dizer assim, evoluiu tanto que os cientistas mal estavam conseguindo conter. Então, para o vírus passar para uma outra espécie, ele evoluir para uma, vamos dizer assim, uma raiva mais intensa e mais abrupta, é só um tapa, cara. Eita. Tanto é que dizem que o vírus da raiva é a coisa mais próxima do apocalipse zumbi que pode chegar. É, por causa que a pessoa fica o quê? Agressiva. Insana. Ela fica... É contagioso. É. E pior é isso, porque a raiva se passa por saliva, por secreções. O morcego pega a raiva e transmite por aí. Aí pois tu... é, cara. Imagina se a raiva fosse pegada em vários animais diferentes, ali, além dos que já tem, que são bastante. É. E tivesse um poder maior de controle, assim. Tipo, ela tira mais ou menos a racionalidade. Ela afeta a parte do seu corpo que lida com o medo, se não me engano. É, e tanto é que a pessoa quando pega raiva, é, já era. Eu também, eu fiz tratamento contra a raiva. Porque uma vez eu fui ajudar um cachorro que foi atropelado, ele mordeu. E... Ah, cachorro não, geralmente cachorros são muito mal agradecidos. É, eu sei, é. Aí. O cachorro toma esse pedaço de pão, sei lá, e vai na sua mão. É, ele mordeu, tipo, aí eu tive que tomar um coquetel durante seis semanas. Hã? Na barriga? Não, um coquetel. Não? Não, foi no braço mesmo. Tipo, tive que tomar umas doses de um antibiótico e torcer pra dar certo. Se não for na barriga, não é legal. É. Aí, resultado, tô aqui. Eu acho que o vírus não se proliferou. Ou será que se proliferou? Não, ele não é normal. Então, talvez o negócio ainda tá aí. Pior ainda do que já foi. Tá. Aí, o que é... Aí, tem umas doenças aí que só dá uma ficção, vamos dizer. Tipo? Perdido no espaço, tem uma doença que o cara ferido por um alien. E depois de alguns anos, ele vira um bicho. Que bicho? Ele vira uma variante do alien. Tipo um infectado. Outro filme que fala muito disso é Epidemia, que é aquele filme do macaquinho, vocês se lembram? Cara, eu não lembro. Passava muito na Globo, um filme que fica uma cidade toda isolada, que um macaco pega ebola, ele morde uma criança que passa pra outro. Esse é um desses filmes que surgiu na hype quando o vírus ebola se popularizou, sabe? Que tem esses filmes de tragédia. Esse filme de tragédia que surge, tem uma coisa. Pega a doença da moda e transforma em alguma coisa pior amplifica. Bota aqueles personagens em clichês. Tipo, médica bonitona, o soldado que vai atrás da cura. A velha ou o velho que fala que vai dar tudo errado. É. E pior ainda, o menino, aquele ator lá. Aquele que fez Deus Todo Poderoso? O Jim Carrey? Não, fez Deus. Ah, o Morgan Freeman. O Morgan Freeman explicando no final, sei, pra alguma coisa. Que o Morgan Freeman não serve isso. Ele só vai no filme pra explicar alguma coisa. Sei o quê. Você devia ter feito isso. Ele explica e tudo faz sentido até. E ele é épico pra caramba, só fazendo isso. É. Tá bom, vamos às doenças. Cara, tem um... Olha só aqui. Eu peguei aqui uma pequena lista de doenças e aí já comentei, discorrer sobre ela. São doenças mentais, que é pior ainda, que é um tipo de doença que afeta muito... A mente. Não, que afeta muito o comportamento da pessoa. Coringa que eu diga, né? Ele é uma doença mental com pernas. Ele é a doença. Na verdade, falando em doença mental, pra quem não sabe, o Batman, ele é a temática do Batman é de psicologia. Macaquinhos, tipo, morcegos no sótão? Morceguinhos no sótão. Tipo, todo vilão do Batman é baseado num um tipo de doença. É, o próprio Batman é considerado uma doença. Não, ele é. Porque graças a ele surgem mais vilões do que soluções pra Gotham. Tipo, desde que ele apareceu, os vilões ficaram mais fortes, mais poderosos. E mais interessados em pegar a Gotham só por causa do Batman. É, tipo, nível de dificuldade... Imagina só um arquivo, né, tio? Você é um arquivo da vida, uma recompensa. O que eu vou fazer? Ah, vou matar o Batman, vou ficar cara, o vilão do ano. Se muda pra Detroit, cara. Quem é que tem em Detroit? É sério, quem é que tem em Detroit? Nova York tem Homem-Aranha, beleza. Mas vai pra Detroit, fica rico e depois tu volta pro Batman. Mas aí não, tu fica lá apanhando, pegando porrada, indo pra arca, tapa na cara. Não, cara. Não é assim, né, na vida. Não, vilões são. É. Aí, eles são tão inteligentes, mas só que não pensam direito. Olha só, essa aqui aconteceu no nosso último podcast sobre o mês passado. Como assim? Sim, olha só, primeira doença estranha, síndrome de sotaque estrangeiro. Ah, sim. É aquela que a mulher levou uma pancada na cabeça e aí... Acordou falando... Como é que era? Ela levou uma pancada na cabeça. Ela era canadense, é? É, e acordou falando... Sotaque... Ela acordou falando estranho. É, ela acordou falando com sotaque alemão. Só que o mais comum é o sotaque francês. Ou italiano. Nossa. É muito variante, sabe? É tipo assim... Sabe a Terra Nostra? Imagina todo mundo falando. Imagina todo mundo falando aquele ítalo brasileiro. Aquele macarrone. É, aquela combinação. Porque, cara, não se iludam. Aquele italiano que Terra Nostra te passou é tão italiano quanto os sapatos que tu comprou no camelô. Zero, cara. 100% zero. É tão italiano quanto a pizza que você comeu na escola. É, cara. Só dá a impressão. Porque até agora ninguém tem uma explicação pra isso. Ó, mas olha só. Eles acreditam que essa doença, em especial, acontece quando a pancada acontece nas áreas de controle de linguagem. Quer dizer, a pessoa poderia, infelizmente, vir a perder a fala. Então isso é muito... Então, entre perder a fala e ficar com sotaque estranho, ele vai ter sotaque. É. Ah, tá aqui o nome da mulher. Ela era britânica, Linda Walker. Acho que era linda. Ela acordou com sotaque jamaicano. Uau! Olha só ela falando com o Bob Marley, sabe? Tipo... muito doidona, tipo... Cara, eu vi doente! Tá ligado que isso é muito preconceituoso, né? Não, cara, mas Bob Marley, todo jamaicano, tipo DJ, sabe? DJ do Street Fighter. Já quis dizer que só porque ela acordou com sotaque jamaicano, ela tá dando drogas. Não, foi sim, tu falou não. Muito doidona, tu usou a palavra doidona. Não, cara, não. Cara, você é muito preconceituoso. Não, cara, não sou. Mas não. Só que o cara ouve maconha que ele vai fumar reggae. Cara, é isso. Só estou falando que o sotaque jamaicano, ele é meio lento, estilo o nosso baiano, aquele nosso estereótipo do baiano, sabe? Oxê. É isso aí. Muito louco, cara. Muito lento, muito louco. Aliás, aconteceu também aqui no Brasil, semana passada, um caso de um cara que bateu a cabeça e se coisou falando mesmo russo. Tipo, as palavras certas? Tipo, não. Dizem que ele tava estudando. Ele tinha uma base. Não é? É muito interessante isso. É tipo como se ele tivesse esquecido como ele falava normalmente. Cara, é. Cara, o cérebro é uma parada muito estranha. Porque qualquer coisa que aconteça por lá, o negócio tá feio. É. Às vezes a gente imagina, tem que pegar uma pancada muito, muito forte pra... Não. Não, cara. Teve uma doença que matou um garoto, que o cara só deu uma batidinha de carro e formou bolha no cérebro dele. Só tipo o cinto de segurança, sabe aquelas pancadinhas que quando o carro freia? Não nada assim, já era. Tipo aquela pancadinha na cabeça na parede sem querer? Não, tipo. Uma trombadinha? Não é nem uma trombada. Quando o carro bate, para, ele só vai pra frente um pouquinho. Ah, sim. Tu nem chega a tocar no banco da frente que tá. É, cara, é muito estranho. Por causa mesmo, porque são membranas, assim, o cérebro não tá. É. Não tá bem fixo, assim. É, pra vocês terem uma ideia, um especialista falou que se o cérebro fosse uma. A memória fosse uma pegada na neve, que a memória fosse uma pegada, assim, um passo na areia, as lembranças... Na neve? É, na neve ou na areia, as lembranças não seriam nem os passos, seriam a marca dos passos que reaparecem na areia depois que elas são enterradas. É, isso é muito estranho, tipo assim, vem a onda, né, apaga o passo, a onda no mar, apaga o passo na areia, aí depois quando tu lembra de alguma coisa, o passo reaparece. Tipo, como se a memória literalmente sumisse aí, né? Quando alguma coisa, alguma forma. A memória. É uma coisa muito louca. É uma coisa muito louca. Cérebro. Nem lembro tantas coisas que eu já vi sobre a memória. Cara. Olha essa aqui, ó. Síndrome da mão estranha. What? É. Você acorda com a mão. Tipo, você é branco e acorda com a mão de um negão? Não. Só sabe quando tu tá andando pela rua, aí tu, sem querer, tua mão passa na bunda de uma mulher. Aí tu diz, opa, não foi por querer. Sabe, agiu por conta própria. Ah, sim. Um filme que eu vi uma vez. É, tipo, ou então eu, quando eu tô num ônibus. Ah. Com certeza. Enfim, ela faz com que a mão haja sozinha. Como assim? Tá bem lá parado, sentado, aí a tua mão tá coçando teu sovaco. Tua mão tá passando a mão na cara do teu colega do lado. Tua mão tá. Ele tá, sei lá, enfiando coisa na carteira. Cara, isso é muito. Isso é muito estranho. Imagina uma mãozinha da família Adams convivendo contigo. Cara, eu vou ver se é um filme onde o cara morria. Não, peraí. É, o cara morria pra salvar a namorada dele. Se jogava na frente de uma bala, parece. Aí ele morria, mas ele ressuscitava. Como? Ressuscitava, tipo zumbi. Só que daí ele até... Só que ele não queria comer gente, né, e tal. Cara, era estranho, sei lá, ele... A mão dele era do mal. Aí ele cortou a mão dele, foi pior, por causa que daí a mão dele começou a matar gente. Vixe. Cara, eu não lembro desse filme, não lembro como era o nome, não lembro quando eu assisti, mas cara, eu lembro que eu assisti. Isso é muito era bom. Muito, então, era muito engraçado, era engraçado, tipo de comédia, assim, me trocou pra comédia. Acho que era Evil Dead. Evil Dead é um clássico. Agora, mas só que sabe o que é mais sinistro? Será, cara? É, era, era Evil Dead. Só ele cortou a mão dele por causa... Cara, a mão dele fica gigante, pra ter uma ideia, no meio do filme. Cara, fica então eu assisti Evil Dead, eu não sabia, muito legal. Possuída, cara, por forças sobrenaturais. Só que nesse caso aqui, olha só, olha só, ó. Ó, mão estranha. Ó. Cara, pra você ter uma noção de como o cérebro é complexo, uma informação que talvez você não saiba, mas você está constantemente enxergando seu nariz. Você só, o seu cérebro só opta por não fingir que não nota. Que legal. Ele ignora seu nariz, mas você está vendo ele todo tempo, ele está no seu campo de visão. É, eu já notei isso uma vez. Mas só que nesse caso aqui, a mão tá lá. A mão tá lá fazendo o que ela quer. Do nada, abrindo bolsa, zíper. Imagina, tu tá com... Cara, isso é muita loucura, cara. Cara, é um lance muito interessante a se pensar sobre aquele filme Click. Sabe quando... É, sabe quando ele fica no automático? É. Quando ele passa fast forward, ele fica no automático. Por quê? É, quando ele avança. Né? Mas se você parar pra pensar, você tem isso. Você tem essa função de automático. É. Você já não se pegou assim, andando na rua, você tá pensando em... Coisa totalmente diferente, tava nem prestando atenção no que você tava fazendo, mas você tava andando normalmente, indo pra sua casa, virando na rua certa. Malão. Cara, isso é estranho demais, é como se a gente tivesse um modo automático, onde a gente pudesse se deslocar, vou sair da minha cabeça. Outra pessoa no nosso lugar aqui. Olha só, síndrome de Capgras. What? É? Olha só. Acontece geralmente quando tu sofre uma desilusão. Os corvos devem ser maravilhosamente afetados por ela. Nossa. Escuta. Senão, as pessoas que são traídas devem ser... É, olha só. A gente sofre uma desilusão com um cônjuge ou com alguém. Ah, pode ser até um time. Cara, isso... Tipo, tem gente que é tão fanático pro futebol que sofre uma desilusão quando o time perde. Ah, depende. Se for um time. Não é como, se for como o Flamengo, é um time. Se não for, aí... Esta é segunda divisão. Aí tá, a pessoa passa a acreditar que eles foram sequestrados ou substituídos. Vamos supor. Como assim? Vamos supor. Ah, tua namorada te irritou. Aí essa síndrome faz tu achar que ela não é tua namorada, que alguém ficou no lugar dela só pra te enganar. Já diz o velho e conhecido refrão popular, de onde menos se espera vem o seguro. Não. Não, o perigo morreu de velho. Não. O seguro morreu de perigo porque estava velho, de onde menos se espera. Ou seja, bom, a ideia é essa aí. Com tipo aquele filme Vingador do Futuro. Isso. É. Cara. O antigo, não o novo. É, o novo é uma porcaria. Uma droga. E o antigo tem Arnold. Hasta la vista, baby. Schwarzenegger. É um espetáculo, mano. Estufando o olho porque ele tá assim. Cara, aquela cena me assustava muito. Cara. E aí criancinha ficava tipo. E lá tem a melhor criatura que. Um upgrade da uma mulher com três peitos. Não, velho, lá tem o melhor. Lá tem o melhor upgrade. É. Entendedores. Uma mulher com três peitos. Cara, isso é vocês. Então, aí. Então, e o pior, sabe o que é o pior dessa doença? Cara, às vezes quando você olha no espelho, ele não se reconhece. What? É, tipo, ele olha e tá vendo um impostor também. É capaz, é uma neuro... Tipo assim, tu já acha que teus parentes... Tu já acha que teus parentes estão errados. Não, eu sou seu pai. Não. Não é verdade. pelos seus sentimentos. Você sabe que é verdade. Não! Já que os teus parentes... Acho que todo mundo tá contra ti. É. E tu também não é também. É, tu foi substituído. What? Como você poderia ser substituído? É. Mas eu acho que muitas dessas doenças são recentes. É. Por causa da influência dos filmes. E também por causa da... A gente tava num estilo de vida muito estressante. É, cara. Hoje em dia, a vida é muito estressante, muito estressante. A pessoa tá constantemente sendo pressionada de todos os lados. É, eu já ouvi falar uma frase que pergunta se você vive ou se você sobrevive. Porque se você vive, você tem tempo pra sua família, pra fazer o que você gosta. Agora, se você só sobrevive, você só se preocupa com o dia a dia, com amanhã, com... Ah, vou fazer bem o trabalho do meu chefe, vou ir pra aquela reunião, sabe? Cara, e falar nisso, algumas dicas pras pessoas. Tá. Ah. Dica número 1. Você é total e completamente substituível. É. Então, se você se preocupa demais com o trabalho, saiba que se você, no momento que você morrer, já vai ter outro no seu lugar fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. É. Então, cara, trabalho é importante, mas não se você se preocupar só com isso, você vai perder a sua vida. Até um. Olha só o Paul Walker, o cara do Velozes e Furiosos. Morreu, o Nelson Mandela ficou no lugar dele. Morreu logo em seguida e todo mundo esqueceu do cara. É mais ou menos isso. Coitado do Paul Walker. Ah, detalhe: um cara morreu com o Paul Walker também. Ah. Ninguém lembra dele. Quem? Exatamente. Ah, é, morreu muita gente. Não, morreu no acidente do Paul Walker. Ele tava com cara. Olha aí, bicho. Mais substituível que isso é impossível. Tipo, nossa, morreu por Hulk. Aí tá lá aquele outro cara. Ah, isso aí, que é? Isso aí é. Aí olhou se o cara estivesse vivo, falando, ei, eu também tô aqui! Morreu. Aí todo mundo, por Hulk, meu Deus, vocês vão levar ele, leva por Hulk. Esquece o cara lá. É, cara, isso é muito sinistro. Tudo depende do seu nível de... do seu nível. É, do seu nível social, de importância. Social, de dinheiro, tá? É. Olha só. Peraí. Outra dicasinha sobre a vida também é curta as pessoas que você ama, a sua família, seus amigos. Porque, primeiro, que você nunca sabe quando é que alguém não vai mais estar lá. Uhum. Segundo, que a vida não tem sentido se você fizer só as partes chatas dela. É. É melhor você largar um emprego. Não. Peraí. É melhor você conseguir um emprego onde você possa viver do que você morrer por um emprego que não vai te dar nada. É. E depois que você morrer, você não leva o dinheiro que você juntou. É. Bom, agora olha só isso aqui, ó. Síndrome de Alice no País das Maravilhas. Ah, claro. Isso tem a ver com aquele lance do nariz, sabia? Como assim? Porque é uma doença que faz tu perceber algumas coisas grandes e outras pequenas. What? Sim, isso é muito sinistro. Tipo, tu tá andando, aí tu desvia... Isso daqui... aí já é bem, assim, mais patológico mesmo, né? Tão psicológico, né? Aí tu desvia de uma pedra gigante, quando na verdade é só uma pedrinha no meio do teu caminho. Tinha caminho no meio da pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tipo drogas. É. Só que sem as drogas. É isso aí. Aí tu imagina só, tu andando pela rua e tu vê um pequeno de carrinhos. Aí tu atropelado por um daqueles pequenos carrinhos e voa. Cara, isso ia ser bem difícil de lidar. Cara, é muita cara, loucura. Cara, sabe quem sofre, cara? Ah. Pessoas que têm síndrome do pânico. Ah, sim. Não, cara, eu não imagino como é estar sempre com medo de alguma coisa, não poder fazer nada nas vidas. Ah. Deve ser muito ruim. Legal. Olha só isso aqui não é macumba, não é do demônio, mas é uma doença. Maldição de Ondina. Sim, esse é o nome. What? É, maldição de Ondina. E você, Satanás? Tem Ondina, vamos explicar. O que é uma Ondina? É uma onda pequena? Não. Não. Espanha? É uma ninfa das águas. Ah. Basicamente, uma sereia que, vamos dizer assim, que atacava pescadores. É da mitologia europeia, alguma coisa assim. Sabe o que ela faz? É, não. Ondina? Sabe o que uma sereia faz, cara? Ah, ela canta e a pessoa vai pro fundo do rio. Aham, e? Morre. Morre como? É. Exatamente. Ela faz com que a pessoa perca o controle da respiração. Lá está você no seu belo dia a dia, numa boa, andando e de repente... Nossa! Isso é muita loucura. Você simplesmente morre afogado. Não, simplesmente é sufocada. Ou até afogada, porque ela tá sem respirar de qualquer jeito. Nossa, cara. Isso é muito... Cara, Não, mas se você parar pra pensar, você sempre tá respirando, sempre no automático. É. E se você começa a pensar muito nisso, é meio estranho, porque você não, perde o controle. Exatamente, aí onde age a coisa, a pessoa perde o controle dessa, justamente dessa região. Num nível bem mais profundo do que só isso que eu tô falando. É que nem tu pensar, como é que tu anda? Tu já parou pra pensar como é que tu anda, cara? Como é que tu se movimenta? Tu não pensa pé direito, pé esquerdo. Tu não pensa tudo tem pé direito, pé esquerdo, né? Cara, se a gente fosse pensar em cada coisinha que ia ser uma... Nossa, vida ia ser muito mais lenta, né? Ia ser... É o que eu tô te falando, automático. Tem coisas que já entram no automático pra gente. Depois vou andar, comer. Cara, eu não penso, vou mastigar. Respirar. Não, não copiou ainda, mastigar. Seria horrível. Mexer a língua pro lado pra comida ir pro outro lado. É, seria de horrível. Cara, doenças são um assunto muito maneiro. Olha só aqui, ó. Essa doença outra aqui muito maneira. Síndrome de Cotard. De novo? É. Como assim? Síndrome de Cotard. É diferente. Essa daqui, o cara tá tão deprimido, mas tá tão deprê que ele acredita que... Ele morreu. É. Ele What? Morreu. Exatamente. Acertei. Acertou. Achei bom. Cara, eu tô muito triste. Eu devo ter morrido. É isso aí. Acho que eu morri. Como assim? E o tal do penso logo existe? Descartes, quem ele veio a pensar disso? É isso aí. Penso logo não existe. Penso, tô morto. Então eu existo, penso, não existe. Mas não posso estar vivo, posso estar morto. Penso, acho que tô morto, que o cara tá lá, ele tá morto. E o cara morre porque ele deixa de comer. Tipo, eu tô morto, não preciso comer. Quando sentir vida fora de foco, você deve sempre retornar ao básico da vida. Rezando? Respirando. Não respirar, não vida. Tipo, tô cara, morto. Isso que é zoado. O cara já tá doente. E essa a doença é inofensiva. Teoricamente inofensiva, mas ele morre por causa dos efeitos colaterais desses pensamentos que ele tem. Que cérebro, hein? Se eu já morri, eu não preciso comer. Então, cancela comida. Aí ele morre. Isso aí. Na missão. Ou pior, olha só. Ó. Tem também o outro lado, a versão negativa dela, que é a síndrome de Cotard. Né, é megalomaníaca. Ah, onde o cara tá morto e pensa que tá vivo? Não, pior ainda, ele pensa que é Deus, que ele é imortal. Ah, nossa. Que ele é o cara, que ele é o Chuck Norris. Se eu pudesse, eu matava mil. Tem gente que tem isso, né, cara? Eu acho que conheço pessoas que tem uma coisa dessa, assim. Talvez. Tem caras que pensam muito grande. É bom pensar grande, galera. É bom ter ambições, mas... Mas você não é o centro do universo. É, e você... Cara, tipo, eu sou o máximo, sabe? Tem um desenho sobre isso. É, isso aí. Tipo, eu sou o máximo. É por aí. Você não é o máximo. Isso é importante, mas tem essa dessa. Tem também umas doenças assim que são famosas, mas que não são incômodas, mas não são tão doentes. Como essa. Síndrome do lobisomem, que é aqueles caras que crescem com aquele pelo gigante. Ah, sim. Tony Ramos deve sofrer disso. Ah. Princípio de síndrome do lobisomem. Tipo, a pessoa não vai morrer por causa daquilo, mas, cara, ela tem pelos na bochecha. É, não vai morrer, mas vai se coçar. Você já teve... Até você ter cabelo grande é difícil, cara, pra algumas pessoas. Aí tu imagina pelo por todo o corpo. Cabelo, pelo. Imagina uma mulher, por exemplo, cara, se depilar. Não, eu fico pensando assim, poxa, pra um cara, assim, até que é ruim, é chato, mas imagina uma mulher com isso, cara, ia ser muito difícil pra ela. Se depilar todo dia. Ah, deve ser horrível. Olha só. Isso me lembrou uma frase do Dr. House, sabe qual foi? Se bem que eu vi sabe qual frase? Aquela lá do cara que acha Deus. Mas é bem assim, ó. Se você fala com Deus, você é religioso. Se Deus fala com você, você é maluco. É. Isso é demais, cara. É o que o mundo vê. Enfim, o que eu tava falando é que eu vi uma matéria sobre esse, um cara desse que tinha o pelo no rosto. Ah. E ele ia trabalhar no circo. Conveniente. Não, é, conveniente. Mas o lance é que ele não, ele gostava daquilo. Ele se acostumou a ponto de achar legal. Cara, tipo, era o trabalho dele. Se ele não tivesse aqueles pelos, ele não seria tão circense. Assim. Aí, tipo. E tem cirurgia. Hoje em dia tem tratamento a laser, tem várias coisas que pode a pessoa se livrar disso, mas ele não queria fazer, porque ele tava feliz daquele jeito. Cara, a vida não segue o padrão. É. Você dizer que algo é normal. Você não é o seu padrão. Você dizer já que algo é normal, amanhã pode ser heresia. Por exemplo, já foi dito que você. Se você ir à lua seria impossível. Mas é, hoje é teoricamente normal. Teoricamente possível. É, teoricamente normal. Não acredito. Ah, você não acredita? Você não acredita em muitas coisas? Eu não acredito que o homem foi à lua. Ah, você não acredita? Não. Tá bom, vamos continuar com o Dorian com a doença. E vamos deixar a dor de gato ele mesmo. Mas o que é que vai se fazer? Cada maluco tem sua mania, né? Ei, cada louco é sua mania, né? Viva aquele carinha aqui. Tá bom, tá bom. Ainda é legal fazer autópsia de uma pessoa viva, será? Que? Ah, nada não, esquece. Pera aí. Só uma ideia, eu tava precisando te levar no médico. Não tem como fazer autópsia de uma pessoa viva, seria uma biópsia. Detalhe. Não é um detalhe. Tá bom, vamos lá. Olha só isso aqui, ó. Síndrome de Ridley Day. What? Ó, essa daqui, a pessoa não sente dor. Os seus golpes não conseguem me atingir. Mas até que você está bem preparado. E isso é ruim. Isso é horrível, porque a dor serve para das formas de você interagir com o mundo. A dor, apesar de ser doída, é. Ela é principalmente um sinal de alerta. É. Por exemplo, se você vai pegar um negócio, aí, poxa, me feri. É. Isso é chato, mas imagina se você não sentisse a dor. Você ia pegar um negócio, ia se ferir, ia cortar sua mão, ia arrancar um pedaço. É. E você não tava nem aí. É, por exemplo, eu já furei meu pé em prego. Isso. E dói demais. Dói muito. Tipo, se eu não tivesse sentido aquela dor. Cara, eu ia continuar andando e. Eu considero perfurações. Ia ficar sugando. Perfurações sujando demais. No ferimento, entende? Nossa, cara. E. Fora que, por exemplo, você mete o pé no prego, geralmente não entra tudo, né? Não, tipo, quando já... Atravessou. Ai. Doeu. Nossa, mas muito. Foi uma jumentidão demais. Não, eu era uma criança brincando na pira aí. Eu era uma criança jumenta. E descalça. Aí, tipo, quando você se fere, você logo observa. Mas se você não se observar, você pode enfiar o pé todinho no pé, ou então a faca. É. Olha só, cara, eu já teria cortado meu dedo milhares de vezes. Eu não teria mais nenhum dedo na minha mão. Cara. E quando você começa a cortar, você para, porque doeu. Oxi, Maria. Agora, se você não sentisse a dor, igual algumas pessoas não sentem dor. Nossa. Isso é aquela coisa, do cuidado com o que você deseja. É. É, cara. Eu queria que a dor parasse, não. Não. Depende da dor. Pra você que pensa isso, só digo uma coisa. Se o raciocínio não presta, use o meu. É sério, cara. Não. Black Hole não. Por favor, Black Hole não. Vai te catar. Não faça isso. Vai te catar. Não é bem um raciocínio. É. Tá bom. Vamos continuando. Mais doença. Olha só. Essa aqui é uma doença que todo homem tem. Só que ele acredita que o amigo tem. Síndrome da redução genital. What? É, sabe aquela ideia de que a grama do vizinho sempre é mais verde? Sim. Sim. Só que imagina isso aplicado aos órgãos sexuais. Ah, sim. O cara simplesmente enxerga que tá sumindo o negócio dele. Isso faz um estrago tremendo na mente de um cara. Não, na autoestima. Tipo, na autoestima. Meu Deus, ele tá um sentimento, mas meu Deus, ele vai sumir, meu Deus. Meu Deus, não faz isso não, cara. Não faz isso comigo, não. Tá sumindo, olha aí. E tipo, chega no médico, olha aí, doutor. Tá encolhendo, olha aí, já ficou menor desde que eu entrei na sala, me ajuda. E não importa o que o médico diga, é uma doença psicológica. Tá encolhendo, vai. Na tua cabeça, tá encolhendo. Cara, isso é. Tem um remédio pra isso. Não tem. Tu pode até segurar um. Sei lá. Um. com a fita métrica do lado do... E ele não vai acreditar. Ele não vai acreditar, ele vai ver diminuir, ele vai ver. Ai, meu Deus. E assim como uma pessoa pode ver só o que ela quer ver, o cérebro pode enxergar só o que ele quer. Sabe uma pessoa apaixonada que não vê os defeitos do da companheira? É, é isso aí, cara. Fica difícil tu coisa. Olha só, olha o que é mais bizarro. A síndrome, a maioria dos casos, foi notado, sabe aonde? Na Ásia ou na África. Na Ásia tudo bem, todo mundo acha isso dele, mas na África, cara, todo... sei lá, cara, tipo... Lá o negócio é difícil. Não, imagina só, sei lá, na África, sabe que na África tem muito afrodescendente, obviamente, e que eles não são famosos por... Pava! E que eles não são famosos. Pava! Que... Na África tem afrodescendentes. Na África. Afrodescendentes. Na África. Isso é mentira. É, eu tinha que falar isso, tá? Então, na Ásia tudo bem aqui. Todo mundo fala que é do japonês, mas na África, cara, na África é meio difícil. Fatores... É, vamos dizer naturais. Anatômico. Vamos dizer anatômico. Cara, isso é muito estranho, cara. Mente é muito poderosa. A mente é muito. Sabe? Ou seja, você acha que você é forte? E se seu cérebro resolver pensar que não? Já era, Veti. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha só essa aqui. Essa aqui. Oh, meu Deus. Essa aqui é, se tornou famosa recentemente, virou até documentário, que são os tumores pelo corpo. Como assim? Reais ou imaginários? Não, reais. Que. Tu já viu o garoto tartaruga? Não. É um garoto que cresceu com um tumor gigantesco nas costas. Uau! Ah, acho que eu já vi sim. Que os caras até colocaram uma faca nele e disseram que é uma tartaruga ninja. É uma manga! Nossa, cara, isso. É, as pessoas, são horríveis. As pessoas são horríveis. O garoto, quando crescer, imagina ele tendo que casar com aquela, com aquele casco da costa. Não, ele vai casar com uma mulher, né? É, teoricamente. Teoricamente. Olha aí, esses caras são terríveis, né? Esses caras são terríveis, então esses caras quer dizer nós, né? É, não. É regional. Esses caras são terríveis. Vou te dizer, hein? Insensível. Eu não sou insensível. Mas tem o problema é onde atinge, porque o garoto... Tu acha que ele foi feliz na costa? Tem gente que tem isso nas partes baixas, nos países baixos. Cara, tem gente que usa pra sentar. É. É difícil demais. É. Não é como elefantíase que dá nos membros, como braço e pé. Não é? Pode ser em qualquer lugar. Tipo, nossa, tem gente que sofre demais. Tipo, lá na Índia, eu já vi muitas matérias sobre isso. Não sei porque lá na Índia, eu acho que deve ter alguma coisa lá. Uma maldição, talvez? Não. Maldição. É no rosto. Ah. Que a pessoa cresce no rosto da pessoa e indefinidamente tipo, fica maceta. É, tipo. Como se fosse um monte de pelanca, assim. Mas sabe o que faz mais sentido do que? Sabe que muita gente diz? Porque no rosto tá o nariz. Que o nariz é a única coisa do corpo que não para de crescer. O que isso tem a ver? E aí que dizem que essa deformidade nasce porque. Esses é um descontrole dessa área que é próxima do nariz. Que dizem que cresce, dá em algumas partes do corpo. E o pior é que as pessoas geralmente não podem operar. É. Por causa que tem veias e coisas nessas partes. E se cortar é muito perigoso. Não é só corta e toca fogo, cara. Não é só não isso. Não é só corta e toca fogo. Que pra cicatrizar. Não é coisa simples. Isso é muito zoado, cara. Então, cara, nosso conceito de doença espero que tenha mudado até o final desse programa. É. Você, não. Eu estou com gripe. Cara, sinta-se feliz. Tem gente que está muito pior. É, olha só isso aqui, ó. Cegueira emocional. Que é aquele mesmo conceito que é uma deformidade de tu não ver o que tu não quer ver. Sabe? Como assim? Ah, é aquele lance do olho, do cérebro, do nariz, é o lance do nariz, né? Uhum. Tipo, o cérebro não quer ver o nariz, você não vê o nariz. Não, o pior ainda. Sabe aqueles coisas de Facebook que te mostram assim, jogando videogame. Aí tem o videogame e tem uma menina bonitona. Ah, sim. É, tu olha pra... Aí tipo, então eu te pergunto assim, você está vendo algum videogame nessa cena e tem lá uma menina bonitona? Existiu. É. Isso é cegueira emocional. E pior, que tem muita gente, graças ao Facebook, estimulando isso. É uma doença que tá sendo estimulada a todo direito, cara. Nossa, cara. Cara, isso, o mundo tá zoado mesmo. As pessoas estão passando doença uma para as outras. Na boa, na... Eu não tô nem aí. Não é amigável. É. É, tipo, virou zoação tu passar doença pro outro. Cara, isso não é legal. Nossa, cara, mesmo que você chegar a pegar, meter o dedo no nariz com uma meleca e enfiar no do outro. Cara, ou então tu pegar uma seringa, passar num cara com AIDS e passar pro outro, cara, isso não é legal. Falar nisso, tem gente que quando pega, quando descobre que tá com vírus HIV, ele pega e quer passar para outras pessoas, que é tipo, total terror. Se eu tô ferrado, vem comigo, vamos nessa. Cara, eu não vou sozinho. Você tá do mal. É. Agora, olha essa doença. Já essa doença, ela se chama pega. Pega, pesquisa o nome dela. Ela tem um outro nome, que não é que é impróprio aqui pro horário. P-I-C-A. É. Mas vamos chamar ela de pega, que é o nome da palavra latina que ela deriva. Tá? Aí. Quem tá com P-I, pega. Com pega. P-I-C-A. Vamos dizer assim. Vamos dizer assim, é a doença dos gordos, que a pessoa sente um apetite compulsivo. Tu acha que aquele gordo daquele filme Matilda é nojento? Ah, não, cara, eu acho que aquele gordo quis comer aquele bolo de chocolate. Aquele gordo comendo aquele bolo de chocolate. Eu sempre quis comer aquele bolo de chocolate. Tu acha que aquilo é nojento? Imagina o cara com pega. Não, cara, e é o seguinte, a pessoa simplesmente não tem a sensação de saciedade. Ela tá cheia, não, mas ela não sente isso. E a variante da doença que ela quer comer, que dá em mulheres grávidas? Comer barro, comer toco. Eu acho que eu tenho pega, porque eu gosto de mascar palito de fósforo. Não, isso aí é tique nervoso. É tique nervoso? Eu não sei. Só que, cara, comer barro. Barro, pedra. Barro. Não, pior. Ah, é gostoso. Tinta de cabelo. Tudo bem que tinta nova, fresquinha, tem aquele cheiro de coisa nova. Não. Sei lá, é estranho. Eu sei, mas tipo, tem que... Mas querer comer. Cara, eu tô com fome. Cara, olha só. O caso mais raro foi quando um médico francês, ele comia moedas. Nossa. Tu falou que tu tinha déficit de ferro? Isso aí é demais. As moedas podem não ser feitas de ferro. É, níquel. Níquel e outras metais. Tu falou em moeda. Não, você falou em moeda. Falou em moeda. Sabia que no Canadá eles têm uma moeda pra tu pegar o ônibus? Como assim? É, tu chega no ônibus, compra uma passagem e te dá uma moeda. E aí tu sabia que os brasileiros são mal vistos por lá porque eles dão uma moeda de um centavo que é do mesmo tamanho que a moeda do ônibus? Nossa, velho. BR sendo BR no Canadá. É, a gente criou essa má fama, o jeitinho brasileiro. Está chegando lá fora. Então, pessoal. Isso é muito. Estamos acabando aqui nosso programa. Essa foi pra acabar, cara. Vamos acabar mesmo. Não sei. Esse é o nosso conselho. Vou deixar um conselho. Não, cara, eu falo igual minha mãe fala. Se fosse pra me sujar, eu ser desonesto, eu ia roubar um banco, mano. Eu ia ficar rico. É, pensa grande, agora, pensa cara, grande. Agora o cara. Não tô incentivando. Tô falando assim, o cara quer se sujar com uma moedinha. Você quer a passagem de universo o quê? A passagem é 15 dólares, mas pode rodar a cidade toda, que nem no Japão. Olha aí. Tipo, tu vê um ônibus, quero um ônibus, me leva ali. Tu compra uma, vale por um dia, é que nem uma coisa de uma universidade. Aí o brasileiro chega lá, 15 dólares um centavo. Brasil, é outro nível, cara. Brasil, mostra a sua cara. Então, vamos deixar os conselhos aqui. Esse programa doentio aqui. É, doentio. Eu só tenho uma coisa pra dizer aqui, ó. Fala? Ó. Eu vou acabar esse programa com com frases do Dr. House, que afinal Dr. House. Ah, é um... frase do Dr. House, ele é um, acho que é um médico, um dos médicos mais conhecidos do nosso tempo, assim, de ficção. É. Outra coisa, se você está assistindo o Dr. House, esqueça. Dr. House, a ciência está certa, mas a forma como eles aplicam está muito errada. É. Tá bom? Vamos dizer assim, eles pegam o remédio para gripe, eles não enfiam na boca, eles enfiam na orelha. Ah. É, entendeu? Então, não, se ele for você aprender lá, não use. É, não use aquilo como um curso de medicina. É, nem vá no Google para se medicar. E principalmente, o Dr. Ray, uma frase que ele falou, ele tem mais tempo treinando artes marciais do que exercendo medicina. Então, nossa. Então, não, também não se sintam muito bem com o Dr. Ray. Tá? Assistam ele e tal, vejam. Funciona... Engraçadinho. É. Ele é estranho pra caramba, eu tenho medo daquele cara. É. Olha só essa frase é épica. Se você está morrendo, todo mundo passa a te amar. Cara, Dr. House é demais, cara. Ó, mas o conselho. É uma verdade da condição do ser humano que todos metem. A única variável é sobre o quê? Isso é muito profundo, cara. Leia menos, veja mais televisão. Isso é Dr. House. Ó, quando se quer saber a verdade sobre alguém, essa pessoa deve ser a última pessoa a ser consultada. Cara, isso é útil pra todo mundo que conhece. É. Como disse o filósofo Jagger uma vez, você não pode ter sempre aquilo que quer. Isso é muita verdade. É, porque às vezes tu fica, ah, conseguiu, beleza. Isso é bom pra drogado, sabia? É. Porque você não pode ter sempre, você tem que se acostumar com a ideia de ter aquilo você esporadicamente. Você não precisa, não é bom. Ó, eu não preciso assistir a OC, mas me deixa feliz. Nossa, cara. O Estranho do Paraíso, aquela série. Cara, é uma série de menina, né? É, não, mas OC, não. Trata de. É, mas tem um tema profundo. Preciso ir. O prédio está cheio de pessoas doentes. Se correr, talvez você consiga evitá-las. Dr. House. Ele é o médico. É ele querendo sair. Ele não tem que evitá-las, tem que curá-las. Ó, olha só. É, essa aí é pra ti, diga. Ó, uma freira fala pro Dr. House: a irmã fulana acredita em coisas que não são reais. Aí ele responde: eu pensei que essa fosse uma exigência pra sua atividade. Não vai. Não vai. Não. Ele é ateu, né? Então. Hã? Ele é ateu, poxa. Ele é ateu. Quer dizer que ele tá certo. Talvez ele não seja ateu, olha só essa outra frase. Por que Deus ganha todo o crédito quando alguma coisa boa acontece? É, tipo, ninguém nunca fala a Deus obrigado pela Segunda Guerra Mundial. Pior que algumas pessoas falam. Nazistas, talvez? Ah, essas querem culpar Deus por algumas coisas que. Não, americanos! Foram feitos pelo homem. Americanos gostam de guerra. É, eles gostam. As melhores e mais gostosas frases do Dr. House. É. Forte é essa. Tá. Ah. Mentiras são como as crianças. Apesar de inconvenientes, o futuro depende dela. Ah, e assim terminamos essa edição, tá? Ah, vamos acabar com isso. É, ó, essa aqui, ó. Eu já atingi a cota mensal de exames inúteis para idiotas teimosos. Nossa. É, porque sabia que tem pessoas que vão no médico, hipocondríacos. É, do nada, assim. É assim que terminamos. Uma vez eu assisti um episódio do Dr. House, onde ele, o cara chegou lá com, tô doente, não sei o que, ele foi lá. Comprou um monte de balinha, pediu um vidro, só o vidro do remédio lá pra mulher da farmácia e deu pro cara. E o cara melhorou. Então é isso. Nos vemos na semana que vem. E cuide da sua saúde. Uma dica principalmente pros homens. Se você quer. É uma coisa da gente, a gente não gosta de ir no médico. É, a gente não gosta de fazer nada que demore mais que 5 minutos. Então, gaste um tempo indo no médico pra você ter mais tempo. Você vai viver mais, você vai cuidar mais da sua família, você tem o dever com ela. Vai ficar mais cheiroso, vai ficar bonitinho, limpando. E a média de vida de um homem, infelizmente, é dos 60 anos. Da mulher chega a 90. Não tem, não é só por causa que, sei lá... Que ela se maqueia. Não é porque ela se maqueia, com certeza. É porque ela se cuida. Então, cuide-se. É. Você tem uma importância no mundo. E tem coisas que são inevitáveis. Então, o exame da próstata, tente fazer. Tchau, gente. Vamos parar por aqui.